Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Começando, tá no ar, mais um Central do Forró, aqui com o Coronel Ojuara, nesse mês de setembro, tá quase chegando o fim do ano, o ano passou tão rápido, meu filho, que não deu tempo nem de repegado. Epa, que é isso, meu filho, respeito, respeito, povo. Coronel Ojuara, todo final de semana a gente já tem um encontro marcado, meu filho. Não vai esquecer que você tem um encontro com o véi. E nas partes técnicas, ele, cabeça de parafuso. O homem que nem é carne nem é peixe. Se ele não é carne nem é peixe, ele é o quê? É ave, né? É frango! Pronto, meu filho, bota forró pro povo, que o povo quer curtir forró pra abrir o Central do Forró de hoje com o Coronel Ojuara. Vai pegar gelo, babão, vai! Vai pegar gelo, babão, vai pegar gelo, babão. Respeita a autoridade, aqui quem é o patrão. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e grita, vai! Chegou, vou arrumar uma mesa ali na frente do senhor. Desce, Luiz, Red Bull, Valsemar, puxa, Micão, puxa, meu menino, vai, vai. Que eu amei só você é tudo pra mim. Se eu tive chorar, se fiz. Vamos lá. Eu não dei valor a tudo. Pra ter um meu fiel, o som da banda Capim com Mel. Ainda vai nascer um homem pra dominar aquela mulher, viu? Venha pra cá que o velho domina. O velho deixa você toda dominada, toda amassada e toda censurada. Ô coronelzinho safado, minha gota. Que você que queira participar com a gente, dá uma entradinha aí no ouvintecentral@rotmail.com. ouvintecentral@rotmail.com. Eita, meu filho, como é bom estar na companhia de todos vós, vocês, aqui com o meu, com o seu, com o nosso Central do Forró. E o estúdio hoje tá cheio de gente, né? Um bocado de gente tá visitando o véio aqui, vendo o véio trabalhar, e o véio tá bestinha, meu filho. Ô, coisa boa! E tá gostando a cabeça de parafuso. Tá chegando forró pra você, bonde do Brasil, então volta! Sem você. Galera, aqui é Dorgival Dantas. Eis o meu mais novo sucesso. Calma, coração, vai com calma. Eita, coração doído, coração sofrido, coração cigano. Eita, coração malvado, louco, sem juízo, tá me acabando. E tome chá. Oh, coração velho teimoso, trocou o que amava pelo que desejou, se lascou todinho. Perdi total controle da situação. Virei refém de vez pra sempre do meu coração. A ponto de não saber mais o que fazer. É, isso acontece quando a gente jura que é o fim. E depois fica se sentindo como estou assim. Achando que não tem mais jeito pra amar. sofre, chora, chora, sofre, sofre, chora, chora sem parar. Quando não chora, sofre, chora, chora, sofre sem se controlar. Eita, coração ocioso, não tem jeito de mudar. E o pior que além de teimoso, não escolhe quem ama. Por isso eu choro, choro, sofro, sofro, choro, choro sem parar. Quando eu não choro, sofro, choro, choro, sofro sem me controlar. Não aguento mais chorar, tanta solidão, assim pode me matar. Para coração, não aguento mais chorar, tanta solidão, dessa vez vou me acabar. E a presença de quem lhe engana, a solidão talvez seja sua melhor companhia. Eita, coração ocioso, não tem jeito de mudar. E o pior que além de teimoso, não escolhe quem ama. Chora, chora, sofre, sofre, chora, chora sem parar. Quando não chora, chora, sofre, sofre, chora sem se controlar. Se me ouvisse só um pouquinho, pelo menos só tentar. Solidão, assim vai me acabar. Eu disse para coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Eu disse para coração, não aguento mais chorar. Tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Música nova do meu relação. Alô, Renato Moreno. Corta o bolso, Manorano, do Salão Marinaldo, meu amor. Eu cansei de esperar. Insistir, humilhar por amor. Bora, meu real! Vou te Music Studio. Coronel Ojuara. Então abre o coração e deixa o de França falar. Hoje o sol me acordou e a lua se escondeu. Somente você não apareceu. Mas de repente uma notícia me alegrou. Meu sonho virou realidade. Você ligou, disse que tá com saudade. Quer me ver? Eu vou passar aí. Marquinhos e Dias, o moral de Marco. Cale o bem. Vem dando na areia, se abraçando, se beijando. Sentindo a brisa nos arrepiar. Botãozinha na areia, um lindo coração. E dentro dele vai ter uma declaração. Vou escrever eu te amo. Você fala I love you. Tome paixão. Eu vou passar aí pra gente ver o mar. Fica contando as estrelas, vendo a lua brilhar. Deitados na areia, se abraçando, se beijando. Sentindo a brisa nos arrepiar. Vou desenhar na areia um lindo coração. E dentro dele vai ter uma declaração. Vou escrever eu te amo. Você fala I love you. E tome paixão. Oh, oh. Hoje o sol me acordou e a lua se escondeu. Somente você não apareceu. Mas de repente uma notícia me alegrou. Meu sonho virou realidade. Você ligou, disse que tá com saudade. Quer me ver? Eu vou passar aí pra gente ver o mar. Fica contando as estrelas, vendo a lua brilhar. Deitados na areia, se abraçando, se beijando. Sentindo a brisa nos arrepiar. Botas em ar na areia, um lindo coração. E dentro dele vai ter uma... Daqui a pouco tem mais. Então, velho, de volta com a segunda parte do Central do Forró nesse mês de setembro, né, meu filho? Ô, mês bonzinho da gota pra dançar forró. É bom todo mês, ó. Bom é todo mês dançar forró, né, meu filho, né? Não tem coisa melhor do que estar sintonizado no Central do Forró, né, meu filho? Mandar meu abraço pra minha amiga, dona de casa, que tá todo mundo sintonizado, né? Então, meu filho, tá chegando pra você o som do Aviões do Forró. Maus bocados, a cunha! Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão adiantando. Sei que seu coração gritou por mim. No último forró que o Riquelme tocou, na pior era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não, não, não, não. Também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá batendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Puxa, você! Juninho CDs, o moral de Uiraúna. Sei que seu coração gritou por mim. Na puxada do fole

medo. Bumbum obedece? Será se esse bumbum obedece? Eita, corona essa família, meu Jesus! Forró da curtição é bom demais, uma coisa boa! Coronel Juara e o velhinho mais safadinho do meu Brasil. Não é eu, meu filho, é eu, central do forró. Nós pegados, nós juntinho, né, meu filho? É, enquanto marcado com o velho, todo final de semana eu tô aqui, viu? Tô, esqueça não, meu filho, esqueça não. Você é sucesso, se é sucesso, a gente toca. Sou peões do forró, vou te amar, bexiga. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre. Estarei sempre a seu lado, seremos eternos namorados. Eu te juro. Porque a gente ama, a gente guarda no pensamento. Aproveita contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Por quê? Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Seremos eternos namorados, eu te juro. Vou te encher de amor, te guardar no pensamento. Aproveitar contigo os melhores momentos, agora no presente e futuro. Por quê? Quero viver com você pro resto da minha vida. Prometo te amar sem pensar em despedida. O amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Te amar

O Juara. Varu, vá. Assim, minha sagrada pra vocês. A final do forró pela primeira vez estilizado. E São João lindo. Assim, vá. Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo se assumir. Só tá na voz e dizer. Sou sem vergonha mesmo. Sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito. É meu jeito de amar. Sou descarado mesmo. Apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te usar. Para ti! Anda, Buscuí! Tocando pra você aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Central do Forró, apresentação, Coronel Ojuara. Coronel Ojuara e o Central do Forró, e mais juntinho, misturado, tudo num só. Coisa boa da molesta, tá aqui todo final de semana juntinho nesse mês de setembro, viu, meu filho? É. Central do Forró, e você não vai esquecendo que você tem um encontro marcado comigo todo final de semana aqui nessa mesma emissora, tá bom? É, não vai esquecer não, que o Coronel Juara nunca vai esquecer de você, minha filha. Cuidado aí, minha filha, cuidado. Senão você se acaba. Vá, meu filho, aumenta esse danado, vá. Que entrando aqui dentro do estúdio levou uma topada que quase cai por cima de cabeça de parafuso. Olha, quero agradecer o carinho da sua paciência, quero agradecer o carinho da sua audiência, agradecer a todos vós mistérios por estar até agora curtindo o Central do Forró com o Coronel Ajuara, né, cabeça de parafuso? É? Ele tá balançando a cabeça dizendo que é. É uma lagartixa, é? Você é uma lagartixa, meu filho. Gente, não esquece, tá bom? Próximo final de semana estarei aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, enquanto marcado eu e você, tá bom? Juntinhos, tô indo embora. Excelente final de semana pra todos, vai me ser. Tchau, fui! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.